Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacá, este é mais um Periscaço, que é transmitido todas as segundas e toda sexta-feira, ao vivo no Facebook. É só entrar no Facebook, procurar pelo grupo Periscaço e pedir para fazer parte para poder assistir e participar ao vivo. Mas peraí, Conrado, que história é essa? O que você está falando aí? Parece que está pensando que tá no rádio. É, mais ou menos isso. É, a partir desta edição do Periscatso, ele também vai virar um podcast. Então, talvez você já esteja ouvindo a primeira edição do podcast do Periscatso. Sejam todos bem-vindos. É, então, para quem não puder acompanhar ao vivo, vai ter sempre um áudiozinho gravado para quem quiser ouvir depois e economizar streaming, economizar banda, essas coisas. Então, eu não sei ainda como vai ser o podcast. Eu tenho um secretário para assuntos podcasticos, que é o Emerson Leão, que está aqui nos comentários já deu para, já apareceu. Depois ele vai me ensinar como é que faz isso, né? Não deve ser difícil, né? Deve ser uma coisa tranquila. Mas é isso aí. Até por essa razão também vai ser mais curto. Vamos começar a trabalhar com 1 hora de transmissão, tá? É até bom porque não fica um negócio muito longo, não fica um negócio muito, né? Um negócio que vai tomar muito tempo e talvez mais pessoas se animem a participar e a assistir, ouvir, seja lá o que for. Ok? Então, sem mais delongas, como o tempo é mais curto, vamos falar de Palmeiras. Semaninha enjoada, hein? Semaninha enjoada. É, aliás, deixa eu só dar um aviso. É para vocês que estão chegando agora, tem alguns avisos. O primeiro deles é: tirem as crianças da sala. O tio fala palavrão, o tio xinga, tá? E quem faz pergunta estúpida, tipo o Léo Faganello: cadê a breja? A breja tá na sua bunda, cacete. Não, já expliquei que não tem cerveja, cacete. Então é isso. Quem faz pergunta idiota leva patada, tá? Leva patada, mas leva bonito, tá? Tem uns que fazem só para levar, né? Esse, quando eu percebo que o cara tá fazendo só para levar patada, eu não dou a patada, né? Porque é sempre para contrariar o canalha que tá enchendo o saco. Já perguntou o Isaac Camilo se a impressão minha ou a qualidade da imagem está consideravelmente melhor. Sim, foi corrigido um problema que a gente tinha de transmissão nas últimas edições, de acho que 2, 3 meses para cá. E, enfim, era um problema do aplicativo do Facebook, né? A partir do momento que o Facebook permitiu a transmissão ao vivo através do navegador, acabou o problema. Então eu estou podendo usar uma câmera melhor, né? Não a câmera do celular, que é mais xing-ling, né? Meia boca. Mas essa câmera aqui, ela está bem melhor, né? E fica tudo bem melhor. Então está resolvido o problema, a transmissão está estável, vocês podem participar e vamos em frente. É, Wagner está pedindo para desbloquear eu no Twitter. Então você me manda uma mensagem aqui no Facebook no final, eu te desbloqueio. Tá? Mas comporte-se, ok? Vamos lá, vamos falar do Verdão. Começar falando de jogo, né? Depois a gente fala de politiqueira. É chato, né? É chato falar de política, mas precisa, não tem jeito. Mas vamos falar de jogo. O jogo também não foi lá essas coisas, né? Aliás, foi bem ruim. O Palmeiras jogou com a Ponte Preta em Campinas. Acho que foi o pior jogo do ano, com certeza. Mas eu acho que puta, fazia tempo que não tinha um jogo desse, né? Acho que o último jogo desse que deu azia de ver, acho que foi aquele do Água Santa, né? Acho que foi o último. É, esse foi de doer, né? Pelo menos não tomamos goleada. Aliás, tem aquela lenda, né? Todo ano a gente toma uma. Até agora nada, né? Vamos ver se a gente chega até o fim do ano sem levar. Acho que dessa vez não vai ter. Acho. Só acho. É, mas foi, de qualquer forma, um jogo muito ruim. E vejam que, mesmo em jogo ruim, Palmeiras está jogando melhor que o adversário. Está jogando melhor que a Ponte Preta. Isso é indiscutível. A posse de bola foi totalmente nossa. A gente controlou o jogo. E nós não sofremos nenhum ataque perigoso da Ponte Preta. O Fernando Prass não fez nenhuma defesa importante. Ele fez umas defesinhas, tal, chute de longe. Mas o Fernando Prass praticamente assistiu o jogo. Então, assim, a defesa do Palmeiras está muito forte, muito sólida, muito consistente. Agora, na hora de criar, faltou inspiração. Mais uma vez, um time retrancado, pô, jogou retrancada, mesmo jogando em casa. Aí você vê o respeito que os caras têm até com o time reserva do Palmeiras, né? Até com o nosso time reserva. Tudo bem, era o seu Gilson, né? Então, aquela retranca básica, já era de se esperar mesmo. Mas a Daniel tá falando que o jogo com o Ituano foi o pior. Eu acho que não, acho que não foi o. Porque do Ituano, ainda você não esperava tanto do time, né? Que era, pô, terceiro, quarto jogo do ano. Então, aquela fase de adaptação ainda. Eu acho que depende muito da expectativa, quando você fala o melhor, o pior. Eu não tinha tanta expectativa quanto o Ituano. Já ontem, não é que eu tinha. Ontem não, quarta-feira. Não é que eu tinha expectativa, mas. Você sabe que o time pode render muito mais do que rendeu, né? Mas eu avisei no pré-jogo. Vai ser um jogo xoxo. Vai ser um jogo bunda. E foi. E foi um jogo bunda. Por quê? Porra, porque não valia porra nenhuma. Não é um jogo importante. E aí, eu peguei uns comentários, ou no site, ou no Twitter. Mas os caras ganham muito bem, eles têm que estar motivados o tempo todo. Cara, isso é teoria, né? Ah, o cara ganha 300 pau por mês, está motivado? Não está motivado, cara. Assim, lamento, cara. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Na prática, o que rola é o seguinte: você tem um objetivo, então você vai lutar com tudo para conseguir o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é ser campeão de tudo. Então, os caras estão pensando na fase final do Paulista, os caras estão pensando na Libertadores. Aí tem um jogo desse com a Ponte Preta, que realmente não vale porra nenhuma. Os caras primeiro estão pensando em não se quebrar. Os caras primeiro estão pensando em sair inteiro do jogo, né? Não tem motivação. E por mais que você, porra, chegue no vestiário e tente chacoalhar os caras, coisa que eu acho que não aconteceu, mas mesmo que tivesse acontecido, não ia, os caras não iam entrar para rachar, não iam entrar para ganhar. Porra, pega, vamos supor que a Ponte elimine o Santos, e aí faça a quarta melhor campanha, e o Palmeiras ganha as duas no Novo Horizontino, continue como líder, Palmeiras e Ponte. O que vocês acham que vai acontecer na semifinal? Palmeiras e Ponte, dois jogos. Eu vou ganhar os dois. Assim, porra, se os caras derem a vida, eles vão conseguir arrancar um empate nosso. No máximo. Não tem como. Time titular. Sabe? Então, a Ponte Preta jogou por uma bola, conseguiu essa uma bola. Parabéns para a Ponte Preta. Assim como parabéns para o Audax no jogo do fim de semana. Mas. Cara, nítida falta de motivação, né? Alguns jogadores precisavam mostrar serviço, né? Estavam tendo chance de mostrar serviço. Então o Eric, que tinha ido bem contra o Audax, já não foi tão bem, mas é um dos caras que parecia um pouco mais motivado. O Eric jogou mal por falta de por excesso de vontade, né? O cara queria tanto entrar livre, fazer um gol, que acabou ficando impedido 4, 5 vezes. Mas o resto, realmente, estava todo mundo em marcha lenta. Marcha lentíssima. Eu acho que quem se salvou ali foi o Felipe Melo, mais uma vez, né? Jogando bem, né? Tá jogando bem mesmo. Vamos ver o que vocês estão falando. Ainda não acabei de falar do jogo, hein? Mas vamos lá. Eu queria saber o que esse Wagmir falou no Twitter para eu ter bloqueado ele, mas tudo bem. Ó, Mário, o que está acontecendo com o Zé Roberto? Está ruim demais. Vamos falar sobre os laterais. Acabando essa rodada de perguntas, tá, Mário? O jogo contra o Mirassol também foi ruim. Também entra nessa conta dos jogos sem motivação. Tá? Para mim também entra a mesma coisa. O do Horizontino tem bala para nos surpreender? Conhece o time deles? Cara, é um time que ficou 10 pontos atrás da gente. Então não tem bala para nos surpreender. Desculpa. Ah, é futebol e tal. Porra. Cara, a chance disso acontecer é. Não, chance tem. Você perguntou, tem chance? Chance tem. Quanto? 1%. Antes do início do campeonato, o Palmeiras estava com problemas para escrever 28 jogadores. Hoje precisou completar com gente da base. Você acha que a liberação de jogadores como Rodrigo, Vitor, Luiz e até mesmo Barros foram precipitados? Essa quantidade de lesionados está fora do comum e o melhor é esperar eles voltarem? Não. Isso significa que a conta está certa. É exatamente isso, cara. Pô, se o regulamento ainda permite você trocar. E você, porra, tá com a conta certinha, vai, faltando um, teve que recorrer ao Vitão. Pô, a conta tá certa. Eu acho que o elenco tá muitíssimo bem montado. Tá? Eu não gostei do jogo contra o Audax, disse o Jonathan Wallace. O Palmeiras fez força para perder, sorte que o time não vinha bem esse ano, tanto é que foi rebaixado. Ah, mas já falamos bastante do jogo do Audax, né, Jonathan? Eu achei que foi desses jogos aí sem motivação, foi o menos ruim. Aí o Luiz pega. O Luiz, ele gosta de discordar. Ele gosta de meter a pimenta, ele gosta de encher o saco. Aí ele vem e fala: no time de 96 não perdoava ninguém. Era um time fora da curva, é verdade, mas nada justifica o jogo contra a Ponte. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. O time de 96 perdoava, tanto que perdeu a final da Copa do Brasil em casa para o Cruzeiro, tá? Mas como você mesmo disse, é um time fora da curva, então não é parâmetro para porra nenhuma. Aquele time sobrava demais. Então até quando jogava mal, ganhava de 2 a 1, ganhava de 3 a 1. Então tinha jogo que não estava motivado. E outra, aquele time de 96 era pontos corridos. O campeonato de 96 foi um campeonato de pontos corridos? Ou se tornou de pontos corridos, porque eu acho que era o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. O Palmeiras ganhou os dois. Então, o Palmeiras jogou para ganhar o primeiro turno, depois ganhou para jogar o segundo turno. E, se não me engano, foi o. Não sei se foi São Paulo, que fez uma campanha muito boa no segundo turno, e mesmo o Palmeiras ganhando, foi só na penúltima rodada. Que foi conseguir o título do segundo turno e aí foi campeão. Ou faltando duas rodadas, que foi o jogo contra o Santos, que foi 2x0 no Palestra. Então jogou firme porque também precisava, né? Tanto que acho que se você pegar o jogo contra o 15 de Jaú, que foi o último, já campeão, foi um jogo bem morninho, né? Inclusive o placar baixinho contra o 15 de Jaú. Tá? Então toma, papudão. Disse o Oreste, jogamos melhor, se não fosse a cagada do Zé, não fizeram nada. Vocês querem falar do Zé Roberto, né? Então vamos falar do Zé Roberto. Aliás, vamos falar de laterais em geral. Começou uma onda esta semana, acho que até com uma certa razão, de preocupação com o desempenho dos laterais. Então a gente está com o Jean machucado, machucou no jogo da Vila. Tá, entrou no lugar dele o Fabiano. Fabiano está sem ritmo. Tá pegando o ritmo, né? Esse já são 3 jogos, então acho que já tá na hora e não tem mais desculpa de sem ritmo. Então já pegou 3 jogos, tá ok. Mas o Fabiano não é o Jean, ok? O Fabiano não é o Jean. O Jean é um dos melhores laterais que tem atividade no futebol brasileiro. Aí você para e pensa, puta merda. O Jean é um dos melhores laterais de futebol brasileiro, coitado do futebol brasileiro. De fato, a gente está numa seleção que o Daniel Alves faz uns 29 anos que ele é lateral direito ou titular da seleção brasileira e não aparece outro. O reserva é a Tammy. Então está joga nada, Tami. É aquele futebolzinho ali, né? O Lucas, que hoje está no Fluminense, que era nosso, que jogou bem em 2015, também não é nada disso, ele era um dos melhores do país. Então o que acontece é uma certa entre-safra de laterais direitos e se bobear até de esquerdos também no futebol brasileiro. Não tem lá grandes coisas. Então você tem um cara como o Fabiano, que não é nota 6, mas fala um time aí que tem um puta lateral direito. Não tem, é difícil achar. O cara quando joga melhor, ele acaba indo para meio, ele acaba indo para, né, outras posições de mais destaque. Então, reconheço que realmente o Fabiano não é o lateral, assim, ele destoa do resto do time. Não que ele seja mau jogador, é que o nosso time, a gente subiu a régua. A gente subiu bem a régua. Mas é o Fabiano, e ele é lateral reserva, não vamos esquecer isso, tá? A gente está vendo que a gente tem do meio para frente uns puta de uns reservas. Então a gente está querendo ter uns puta de uns reservas também para lateral. Calma, acho que até devemos ter. Acho que nossa ambição permite querer ter um puta lateral direito na reserva. O que a gente se propõe a ser no futebol brasileiro, nós, a gente, eu falo Palmeiras. O que o Palmeiras se propõe a ser, com todo esse trabalho que está sendo feito, o que vinha sendo feito, já vamos chegar nisso aí também na segunda parte, quando a gente falar de política, mas a proposta é essa, é virar um super time mesmo, virar, assim, disparado o melhor time das Américas e bater de frente com os grandão. Pegar os campeonatos aqui da América do Sul, botar no bolso. Essa é a nossa proposta. A gente quer dominar o futebol da América do Sul. Ponto final. Essa é a nossa ambição. E temos que querer isso. E para isso, ok, tem um ponta do lateral direito reserva. Mas acho que ainda não é o momento. Se você for comparar o nosso time de hoje com o time de 2015, é muito melhor. Então, eu acho que é de se imaginar que daqui a 2 anos a gente vai olhar para esse time de hoje e falar, é bem mais fraco. Esse é para onde as coisas estavam caminhando. Se vai ser isso, a gente não sabe. Mas estava caminhando para isso, para chegar em 2019, 2020 com um time absurdamente superior. É fazer o que o Paris Saint-Germain fez na França no passado, acho, né? Que ganhou com 20 pontos de diferença. É fazer isso. Pegar o Brasileirão colocar no bolso. Jogar Libertadores assim, como franco favorito, aí tem aquela coisa de mata-mata, pode acabar perdendo o jogo e se fuder, mas. Eu acho que dá para sonhar com isso, ainda mais com o poderio financeiro, já que é inevitável, né, misturar com a política, já que fez tantas concessões para conseguir o aporte da Crefisa, né? Então, pelo menos que use isso, que faça a gente ser campeão de tudo mesmo. Ótimo se conseguir. Né? Nossa preocupação é outra, a gente já vai falar disso com mais detalhes. Mas então, para fechar o assunto lateral direita, acho que dá para levar com o Fabiano, pelo menos nesse estágio. Tá? Não é o dos sonhos, o Jean está em tratamento, daqui a pouco ele volta. O Jean também não é nada disso, né? Mas é um cara que, se fosse para seleção, tá de bom tamanho, hein? Tá? Então, eu atribuo mais essa insatisfação nossa com o nível absoluto, mas não com o nível relativo. Porque se você falar, o Jean não serve, então, mas qual que serve mesmo? Aí você tem que buscar no mercado exterior. E não dá para você jogar com 11 gringos, né? A gente já tem quantos? Três? Acho que ainda cabe mais dois, ok. Mas com calma, né? Então, isso com relação a Fabiano e Jean. Do lado esquerdo, o Egídio, com toda a burrice dele, com toda aquela vontade crônica que ele tem de fazer a escolha errada em toda jogada, você tem duas opções: fazer A ou B. A acerta, B errada, ele vai dar a escolha B. Puta que pariu! Mas mesmo assim, quando ele acerta, né? Quando ele calha dele acertar, ele faz uns cruzamentos muito bons. Porra, eu acho que caiu no mesmo raciocínio do lado direito. Lateral esquerdo também, quem que é bom mesmo? Tá, tem o Jorge do Flamengo, que não é mais do Flamengo, foi para fora. Esse é um moleque bom de ter pego, hein? Você vê o Zeca do Santos, que é um dos destaques desses mais novos. Porra, a torcida do Santos até pichou o muro contra ele. Tá puta com ele? Quem que é o do Gambá? Quem que é o do Bambi? Né? O Flamengo foi arrumar um peruano ali que, por enquanto, parece que tá indo bem, mas vamos ver, né? Ainda não sabemos se é uma fase, se tá empolgado, se é isso mesmo, se não é nada disso. Mas vê aí, Vasco não tem, Fluminense não tem, Botafogo. Botafogo é o Vitor Luiz. Né? Né? Então vê aí quem que tem lateral esquerdo bom. Então é o mesmo raciocínio. Aí vamos falar do Zé Roberto. Que foi onde começou tudo, né? Que foi a pergunta do Mário. Zé Roberto, cara, vai chegar uma hora que vai acabar a bateria dele, cara. E pode estar chegando agora. Agora, não vamos esquecer que o Zé Roberto, ele teve fases ruins também, igual a atual, no ano passado e no ano retrasado. E foi exatamente isso. Durou dois, três jogos, já vi nego pedindo a cabeça dele. Ó, daqui a pouco voltou a jogar o fim da bola. Então, muito respeito com o Zé Roberto. Muito respeito. Atenção, sim. Carta branca não tem. Nenhum jogador, nenhum diretor, nenhum presidente, nenhum nada tem carta branca. Todo mundo que está vestindo camisa do Palmeiras, de alguma forma, tem que prestar conta sempre. Tem que ter responsabilidade sempre. Ninguém tá liberado para fazer o que quiser, nunca. Então, assim, respeitar o cara é uma coisa, da carta branca é outra. Então, é assim, é ficar de olho para ver se finalmente chegou a hora de Zé Roberto, puta carreira, Palmeiras é grande, bate no peito, fala todas aquelas coisas para ele, mas não dá mais. Ou ele chega daqui dois, três jogos, o jogo não é pra valer mesmo, e arregaça. E arregaça. Porque ele já mostrou que ele faz isso. Ele já deu umas reviravoltas na trajetória dele aqui mesmo. Que surpreendeu todo mundo. Agora ele para. Daqui a pouco ele vem e arregaça no jogo. Então, muita calma com o Zé Roberto, tá? Vamos observar. O calendário permite que a gente faça isso, então a gente tem a primeira fase. A gente vai ter dois jogos com o Penharol agora. Depois, os dois últimos jogos é só em maio. Então, é um período bem interessante, longo, para a gente observar bem o Zé Roberto, para ver se realmente precisa ou não. Se precisar, em junho a gente troca, cara. É outra janela. Então, o Marcos, você acha que ele não está olhando isso? É óbvio que ele está olhando isso. Então, tô tranquilo, tá tudo certo por enquanto. Óbvio, atento, preocupado, mas vamos observar, né? Vamos observar. Sem desespero, sem. E sempre com muito respeito. Cara, uma coisa que eu não vou admitir, se eu ver, é nego indo lá na verdade, ah, Zé Roberto, filho da puta, seu filho. Eu apago e bloqueio o babaca que fizer isso. Tá? Tem que respeitar os caras que já, sabe, é ídolo do Palmeiras. O Roberto é ídolo do Palmeiras, já ergueu uma taça. Aquele lance do ano passado lá em Araraquara, acho que ninguém nunca vai esquecer. Né? Foi um puta lance emblemático. E o papel que ele exerceu nesses últimos anos que ele está aqui, e vejam, ele escolheu encerrar a carreira dele no Palmeiras. E a carreira dele é uma das trajetórias mais espetaculares da história do futebol mundial. Então, o que a gente está vendo, tem muita gente que não dá muito valor para isso. O Zé Roberto, cara, o Zé Roberto é, porra, um patrimônio do futebol. Sabe, quem gosta de futebol, além de tudo, além de ser palmeirense, quem gosta de futebol, Zé Roberto é uma história viva. O cara tem título de tudo que é tamanho. Então, muito respeito com ele. Muito respeito com o Zé Roberto. Mas atenção, atenção, e vamos ver se não chegou a hora dele. Ah, o Eduardo disse que os últimos três jogos não são parâmetros para competitividade. o real espírito do time, vamos ver a partir de domingo, que provavelmente será como nos jogos anteriores, jantando os adversários. Tenho essa mesma opinião. Com esse time que temos, a chance de perder para time pequeno é quase zero. Se fosse há 3 anos atrás, era bem possível, disse o Lucas. É só entrar como se deve no jogo que vale, né? No jogo que é para valer. Se entrar como entrou quarta-feira, perde. Qualquer jogo. Muitos desfalques desses 3 jogos. Acho que não lembro os últimos meses o Palmeiras com tanto desfalque. Teve sim. Teve jogo que não tinha quase jogador para ficar no banco. É que teve, além de desfalque de lesão, teve seleção tudo junto. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer um time bem competitivo. Precisamos falar de Vitor Hugo. Essa história de precisamos falar sobre, né, um clichêzinho meio babaquinha, né, que já ficou. No começo era divertido fazer, né? Tem um filme chamado Precisamos Falar Sobre o Kevin. Precisamos falar sobre não sei o quê é uma expressão em inglês que acaba sendo traduzida literalmente para o português, né? E que acabou. Esse filme é um filme meio coach, né? É um filme cabeça e tal. Eu assisti. Foi meio tenso, né? Meio estranhão. E aí agora o pessoal gosta de precisamos falar sobre, né? Então, é só para dar uma implicada que eu estou falando disso, tá? Mas realmente precisamos falar sobre o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não chega a ter nem 10% da história do Zé Roberto, mas pela trajetória dele no Palmeiras é outro que merece respeito. Então não é porque o Edu Dracena está comendo a bola e porque o Mina é um cracaço de bola que a gente vai espezinhar o Vitor Hugo, hein? Muito respeito com o Vitor Hugo também, tá? Tá jogando mal, tá? Mas assim, tanto quanto o Zé Roberto, a gente viu o Vitor Hugo jogando mal, teve outros caras que jogaram mal também. Assim, vamos dar o desconto dessas partidas com motivação baixa. É outro espírito, o vestiário é diferente, cara. Acho que quem joga bola aqui sabe. Quando você vai jogar bola, tem jogo que você entra pra rasgar e tem jogo que você entra pra. Eu até preferia estar com a minha família em vez de estar aqui. E deve ter sido o caso de vários deles. Ah, mas ganhei não sei quanto. Puta, não interessa. Não interessa quanto ganho. Isso é outra história. Isso é um papo de psicologia. Isso vai longe. Eu não tenho nem capacidade para isso. Mas acho que se fosse um jogo normal, o Vitor Hugo não tinha dado as espanadas que deu. Tá? Então, tô tranquilo também com o Vitor Hugo, tô tranquilo com a nossa zaga. O Antônio Carlos entrou bem pra caramba, né? Cometeu umas falhas feias de posicionamento, mas acho que isso é coisa ainda que ele se desenvolve. Ele é novo, né? Tem 23 anos, 24 anos. Zagueiro é uma posição que o cara fica maduro, o cara fica. É fera mesmo. 28, 29. O Mina é um fenômeno. O Mina é um fenômeno, tá? Não é parâmetro pra porra nenhuma. Antes que venha o Luiz aqui falar, mas o Mina é. Tá? Então, assim, tô muito satisfeito. E a pena o Thiaguinho, né? Acho que ficou feio. Que é outro que também tava evoluindo bastante, indo muito bem. Foi o Santos que perseguiu o Palmeiras no segundo turno. Tanto que, no geral, ele foi vice-campeão em 96. Tá bom. Obrigado, Mário. Obrigado, Antônio. Com aquele calção Bamba. Era um calção com estrela, né? Calção da Mulher Maravilha, né? O Daniel tá dizendo que com as novas cotas de TV aberta de 2019 tem tudo por isso acontecer. Quando vocês forem fazer comentário, tentem botar o contexto, porque quando eu ler, não necessariamente, eu não vou ler na mesma hora que eu estou conversando. E aí eu já não sei o contexto do que você está falando. Agora o Luiz fala que o Zé Roberto tá bom, tem crédito, né, seu Luiz? Caramba, hein? Só aquela bola que ele tirou em cima da linha contra o Cruzeiro já dá muito crédito para ele, disse o Thiago. É, não, não, é também isso também, mas não é só aquela bola, isso também. Né? Isso é um lance emblemático, mas toda a trajetória, muito importante. O Zé não era expulso desde 2006, e ele só volta a ser expulso agora em 2028, por uma progressão aritmética, né, Vinícius? Na época do Oswaldo e do Marcelo, tiveram vezes que havia 10 desfalques ou mais. Para quem falou que, né, não lembrava de um time com tantos desfalques, o Isaac está mencionando aqui. Agora o Lucas pergunta: você não acha que precisamos de mais um meia, um camisa 10? Guerra se machuca, tem histórico de lesão grande, não sei desse histórico, não sei se você está chutando ou se você tem informação, então seja mais específico, por favor. É, Dudu centralizado, não é sempre que ele entra. Ô, filhão, nós temos no elenco. Além do Guerra, que teve essa lesão no nariz, porra, o cara deu uma no nariz do cara, quebrou o nariz, fazer o quê? Então não tem histórico que. Né, o cara não foi dar uma narizada no cotovelo dele. Então não tem essa. Mas no caso dele tá fora, como tá nesse momento, nós temos o Rafael Veiga, que é metedor de bola, e nós temos o Johan, que estreou quarta-feira e quase meteu um gol. E dois moleques talentosos pra cacete. E são metedores de bola. Então, assim, fazendo um paralelo, eles estão seguindo a mesma trilha do Alex, em 98. Né? Foi contratado novinho do Coritiba. Então, o Veiga também veio do Coritiba, e o Ramiro da Chape. E estão buscando o espaço deles, e são talentosíssimos. Tá? Então, assim, a gente tem na memória recente o Rieder Matos. É, o Regis, que são esses meias que vieram para preencher elenco, essas coisas que o Matos arrumou. Pode ser que o Johan trate o mesmo caminho? Pode. Pode ser que o Veiga pode também. Mas também podem virar novos Alex. Tá? Eu vejo nos dois muito mais talento do que. A gente quase não via o Rieder Matos jogando, o Regis não mostrou que veio. É, se você for procurar na trajetória recente, a gente já tem outros meias que também não devem ser, Alan Patrick, e vai ter uns cinco ou seis aí que já rodaram. É, vejo esses dois com muito mais otimismo. Os dois, tá? Os dois. Vamos lá. O Douglas está dando uma acalmada na galera, diz que até o Gabriel Jesus tem uma fase baixa. O Clopo está perguntando exatamente do Rafael Veiga e está cornetando. Acabou de chegar, mas parece que ainda não decidiu se é ruim ou bom. Não é que ele não decidiu se é ruim ou bom, você que ainda não conseguiu detectar, cara. Até porque ele está com pouca rodagem. Então vai com calma, vai com paciência, cara. É, não, de novo a história do 10, tá bom. É. Olha lá, o Oreste já respondeu aqui. Veiga e Johan dão conta. É só uma fase do Vitor Hugo. Então o Vitor Hugo está dividindo opiniões. É bom ver que tem corneta, mas também tem nego que reconhece. O Mina é um cara que às vezes eu nem acredito que joga no Brasil. Então aí entra aquele papo do Matos. Já era realmente porque ele está fora. E o Matos fez uma mágica ali para segurar ele aqui e deixar ele no Palmeiras pelo menos um ano e meio, dois. É, o que eu não gosto, adoro saber as táticas que o Matos usa. É muito gostoso saber que tem um cara com essa competência trabalhando para o nosso time. Mas eu preferia não saber. Porque a partir do momento que ele vai para a TV se exibir, ah, como eu sou fodão, ó, como eu sou, né? Ele ensina a tática dele para os outros. Daqui a pouco vai ter nego imitando ele fazendo igual. Pô, o diferencial dele era fazer isso a partir do momento que ninguém sabe a tática, ninguém desenvolveu essa tática. Ele conta o segredo para os outros. Pô, fudeu. E o Guedes, hein? Quando entra no segundo tempo é igual o Euler. Quando começa é igual o Michael Leite. Bem observado. Bem observado. É, ele tem entrado muito bem. É, tem jogador, é aquele papo de jogador de segundo tempo, né? Eu acho uma grande besteira o termo jogador de segundo tempo. Mas no fundo acaba existindo realmente jogador com essa característica. Por quê? Porque é um cara que entra com característica muito diferente do que o cara que saiu, e aí a defesa não consegue se adaptar a esse jogador, a esse atacante com um estilo diferente que acabou de entrar. Então aí o cara acaba se destacando. Então esse é o famoso jogador de segundo tempo. De fato, tem acontecido isso. Agora, outra coisa que a gente tem que ver é que acho que dos últimos 6 gols, o Roger Guedes participou de 5. Ou fez ou deu assistência. Então, é um cara que tinha dado uma caída muito grande no segundo semestre, depois de um super começo, né? Tinha começado super bem. Aí teve aquele auge dele, que foi aquele jogo contra o América Mineiro, que falaram que tinha uns caras. Falaram, não, tinha os caras do Barcelona que vieram para ver o Gabriel Jesus e acabaram vendo ele. E ele acabou com aquele jogo contra o América Mineiro. E, puta, aí ele meio que caiu na arte, né? E deu uma engordada. E o final do ano passado dele realmente não foi bom. Ele acabou até perdendo posição, enfim. Mas recuperou, tá fininho de novo, voltou a ficar com a cara fina. Ele tava com a cara, com as bochechas assim, igual a mim. Não, não pode, né? O cara ainda é ponto, o cara que depende da velocidade. Então, voltou a ficar em forma física e agora tá jogando bem de novo. O Moisés já tá querendo que eu fale de Alamedas, né? Já tá forçando o assunto, né? Mas já tá na hora mesmo de falar sobre Alamedas. Eu queria que vocês. O Luan do Vasco, o que você acha? Eu não tenho opinião formada, eu não vi o suficiente. Mas vi que, no mínimo, ele tem um empresário bom, porque ele já foi para a seleção, está sempre cotado aí entre os melhores da posição, mesmo jogando no Vasco, mas admito que eu não vi partida suficiente para ter uma opinião, para poder falar. Eu vejo o jogo do Palmeiras, cara, eu não consigo ter tempo de ver todos os jogos que eu gostaria. Mas vamos lá. Vocês viram os dois últimos posts sobre política que eu fui obrigado a fazer? Eu detesto fazer post de política. Odeio fazer post de política. Mas sou obrigado. Porque pegou fogo. Né? Seu Mustafa Conturci reassumiu de fato o controle do clube. Ele sempre teve. Tá? Na época do Paulo, se ele quisesse dar uma espanada ali, ele dava. Só que o Paulo teve muita habilidade e cacife, coisa que o Maurício não tem, né? O Mustafa só respeita uma coisa, dinheiro. Respeita ele, dinheiro ele respeita pra caramba. Então, o Paulo Nobre conseguiu impor vários conceitos, estava cercado de pessoas muito competentes, escolhidas por ele, mérito dele. De abrir as portas para as pessoas certas, de fechar as portas para as pessoas erradas que tinham um vício lá dentro, de se infiltrarem na administração, nas salas que não deveriam estar, nos portões que deveriam estar fechados para eles, sempre se abriam, principalmente da academia de futebol. O Paulo blindou tudo, fez tudo bonitinho, sabe? Estava estabelecendo toda uma metodologia de processos dentro do clube, ainda está. Não está 100%, né? Acho que até longe disso, mas caminhando para isso. O clube ficar cada vez menos dependente de pessoas e sim de processos. Mas para isso você precisa ter algumas cabeças e algumas mãos habilidosas comandando. E parece que ele vai tirar isso fora. Parece não, tirou. Tirou. As cabeças que pensavam foram todas afastadas. Não por coincidência, as cabeças que pensam foram contra a canetada que deu condição estatutária para a dona Leila concorrer ao conselho. Então a gente é muito fácil saber quem está do lado certo, quem está do lado errado, gente. As cabeças são as mais privilegiadas, sempre tomam as decisões certas. É quem foi contra a Leila abertamente, rodou, a cabeça rolou. E foi por imposição do Mustafá. E eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando do que eu sei. Foi o Mustafá. Tá? O Mustafá se cercou ali de um monte de. Manja aquelas moscas de padaria, aqueles que ficam rodando, rodando, rodando. Sempre tem. Tá? Esses caras não têm lado. É, o lado que eles gostam é o lado do poder. Então eles estão sempre orbitando o poder. Então eles eram amiguinhos do Paulo Nobre, viram que azedou, já foram orbitar em volta do Mustafá de novo. E a UVB, desavergonhadamente, fez esse caminho, né? A UVB foi tão pequena. Que eles sempre tinham um discurso da moralidade, não sei o quê. Aí, quando eles viram que o Paulo Nobre, entre aspas, para quem está ouvindo, né, estou fazendo sinalzinho aqui, se aliou ao Mustafa e teve resultados positivos, na cabeça tacanha daquele pessoal da UVB, a cabeça deles funciona assim: ah, se tem Mustafá, não tem resultado, é rebaixamento, é não sei o quê. Né? Até tem um fundo de verdade nisso. Mas o Paulo Nobre fez de um jeito que ele conseguiu manter o Mustafá sem atrapalhar. Na cabeça tosca da União Verde e Branca, opa, peraí, o cara se aliou ao Mustafá e nós fomos campeão. Então não é tão feio assim. Aí eles vão lá e falam assim: ah, então você que está no poder agora, Mustafa, vem cá, Mumu. Então de beijo com o Mustafa agora. Eu vi aquelas pessoas praguejando contra o Mustafa até a última geração, como eu faço até hoje. E agora estão dando de beijo com o cara, meu. Sabe? Então é muita falta de vergonha. O Palmeiras tem um problema muito sério de falta de quadro. Tem pouquíssima gente lá dentro capacitada. Tem pouquíssima gente lá dentro que pode chegar e fazer uma diferença como a gente fez. Então, é por isso que eu falo que é mérito do Paulo. Ele conseguiu selecionar dentro desse universo tão grande de lixo, pessoas capazes e competentes. Conseguiu achar esses caras. Só que a política falou mais alto. Então, no post de hoje, eu acho que eu explico com bastante detalhe como é que o Mustafa conseguiu recuperar o controle. Ele basicamente afastou o Paulo Nobre, que ele via como um cara que estava tomando o poder dele, estava mesmo. E para ele, isso é inadmissível. Cara, para ele, não é o Palmeiras que está acima de tudo. O que está acima de tudo é ele no poder do Palmeiras. Então ele afastou o Paulo Nobre, ele deu um jeito de separar o Paulo Nobre do Maurício. Ele criou uma cisânia entre os dois e ele aproveitou. Ele criou os factoides, ele detectou tudo e falou assim: ah, aqui que esses caras vão brigar. E pressionou o Maurício para isso, manipulou o Maurício para isso e o Maurício tinha escolha. Se o Maurício escolhe o lado certo, ele ia ter uma gestão complicadíssima. Mas mesmo assim, com plenas chances de sucesso. Ele escolheu o caminho menos complicado. Tá? Então, acho que é essa crítica que cabe ao Maurício. É diferente de ser bunda mole, de ser banana, de ser o B3, como estão falando. Eu acho que não chega a esse ponto. Mas ele escolheu o caminho mais fácil, mais cômodo. E ele tem motivo para ficar bravo com o Paulo. Acho que o Paulo errou, cometeu um erro muito grande no timing de fazer as coisas. Mas o Maurício tinha, acho que o dever, não é nem poderia, ele deveria ter sentado com o Paulo e resolvido. E ele preferiu ficar puto. Tá? Então, achei que faltou. O habilidoso político, né? Porra nenhuma. Tá? Então, tá levando pau. Tá sentada no colo do Mustafa, Está com as mãos atadas. Isso. E ele escolheu isso. A hora que ele afastou o Paulo dele, ele praticamente se algemou na mão do Mustafa, agora ele não tem o que fazer. Tá? Então, basicamente é isso. E é de se preocupar. Porque agora as pessoas que estão lá dentro, saiu um monte de gente competente, vai entrar um monte de parasita, um monte de cara incapaz, um monte de cara que pode até destruir todo esse trabalho de reconstrução do clube, e para destruir é muito mais rápido que para construir. Tá. Bom, vamos lá, vamos ver o que vocês estão perguntando aqui. Quem chegou dando boa noite? Ah, cheguei, boa noite, cheguei. Vá pro inferno, vai cagar. Você quer aparecer? Você quer atençãozinha? É. Põe a melanciazinha no pescoço e publica no Instagram, porra. Olha lá, Beto Barradas queimando o Eric. Também não mostrou que veio. Talvez fosse bom envolver alguma negociação. O Beto Barradas, sabe quanto ele custou? Precisa recuperar. Então precisa apostar no futebol dele e ele precisa responder. Então ele ainda. Eu acho que ainda se torcer ali, sai alguma coisa do bagaço. Confesso para você que hoje, para mim, ele tá muito mais para Michael Leite do que para Dudu. Né? Mas bem mais para Michael Leite do que para Dudu. Mas acho que ainda pode sair alguma coisa do bagaço. E assim, pelo menos, não recuperar tudo que investiu, que foi caro. Foi um investimento caro, que acabou dando errado. Ou está dando errado. Mas acho que dá para minimizar um pouco essa perda. Renato pergunta se o clube aguenta bem 2 anos até a volta do Paulo Nobre, se é que ele vai voltar. Então, acho que antes de perguntar se ele aguenta 2 anos, a pergunta é: será que o Paulo Nobre volta em 2 anos? A resposta é muito difícil, cara. 2 anos? Ó, 2 meses é muita coisa no Palmeiras. 2 meses é coisa pra caralho no Palmeiras. Imagina 2 anos, né? Então não dá para saber nada, não dá para projetar nada. O que a gente dá para ver é que hoje as coisas estão caminhando para o lado errado. Tá? No curto prazo, acho que não altera nada. Esse ano a gente vai colher muitos frutos que foram plantados nos últimos 4 anos. Acho que a gente vai ter muita alegria esse ano. Mas no médio prazo, a partir do ano que vem, já não sei. Preocupado. Lamentável. Paulo Nobre também tinha esse cacife e foi conquistado. Maurício pode fazer o mesmo e afastar o Mumu com o tempo. Não, senhor, você está com a percepção errada. Não tinha o mesmo nada, a situação não é nem um pouco parecida. A saída do Matos e do Cícero seria o pior cenário possível a curto e médio prazo? Sim, porque afeta o que é mais importante para nós, né? Que é o futebol. Então, se esses dois saírem, fudeu. Uma coisa que preocupa é isso. O Palmeiras não parece estar se preparando para eventuais saídas desses dois caras. É aquilo que eu falei já no começo da transmissão. O Palmeiras está preso a pessoas ainda e não a métodos. Então, tinha que ter alguém colado no Matos, tinha que ter alguém colado no Cícero, meio que absorvendo tudo. E meio que estabelecendo isso como cartilha para ser obedecida pelos próximos. Isso tinha que estar sendo feito. Acho que não está. E quando o cara começa a ficar muito em destaque dentro do Palmeiras e é o Mustafa que está mandando, ganhando salário ainda para isso, e os dois ganham. Então. É preocupante pra caralho, senhores. É preocupante para caralho. Ricardo Lugarinho disse que concluo que tem pouco palmeirense no quadro e muita gente que não tá nem aí pro futebol do Palmeiras. Lá dentro daquele clube é assim. Aquele clube, se você não é sócio, você não tem noção do que é. É um show de horrores. Aquele clube social do Palmeiras. É um show de horrores. À luz do fim do túnel, é possível reverter essa situação? Sim, à luz do fim do túnel, é possível reverter essa situação. Depende do Maurício. Depende do Maurício. E depende depende das próximas semanas. Ele tem condição para reverter isso. Ele tem condição de se reaproximar do Paulo. Acho que o Paulo ainda está muito triste, muito magoado, mas ele tempo cura. Ele foi viajar, publicou umas fotos, aí vocês devem ter visto. Na internet aí tá rolando. Tem. Não acho provável. Eu não me apego a essa esperança. Eu tô pessimista. Tá? Mas não, eu não cravo que fudeu. Tem chance de reverter. E Maurício não é burro, hein, gente? Maurício não é burro nem é bunda mole. Ele é inteligente. Ele pode, de repente, perceber o tamanho da cagada que ele está fazendo. É muito fácil para a gente falar aqui de fora. Ele está no meio, ele está no olho do furacão, gente. A visão dele é outra, é diferente. Então a gente percebe isso com muita facilidade. Talvez ele lá de dentro ele tenha tanta coisa para ponderar que ele acaba fazendo essa, né, colocar, na hora de colocar as coisas na balança, ele coloca um pouco errado. É, não é fácil, gente. Não é fácil sentar naquela porra daquela cadeira. Você acredita que o Paulo Nobre vai voltar a frequentar o clube? Ele nunca frequentou o clube, viu, Eduardo? Eduardo Bezan que perguntou. Ele nunca foi de frequentar o clube. Quando ele foi presidente, quando ele estava em campanha, uma das críticas que ele recebia era exatamente de que ele não frequenta o clube, não frequentava o clube. Então ele não conhece o clube, claro que conhece. Aí quando ele foi presidente, ele despachou da academia de futebol aos 4 anos. Então ele também não frequentava o clube. Ele ia para a academia de futebol, escritório, local de trabalho. Então frequentar o clube ele nunca frequentou, não vai ser depois de tudo isso que vai frequentar. Maurício está literalmente de mão atadas. Não, literalmente não. A mania que as pessoas têm de quando quer dar ênfase usa a palavra literalmente. Literalmente é literalmente. Não é para dar ênfase com literalmente. Burro. Tem a caneta, mas não pode usar para o que ele quer. O sapo abriu as garras. Garra de sapo? Já viu garra de sapo? O Eduardo Klopel disse que mesmo para quem não conhece a política do clube, parece muito claro que o Mustafa quer conturbar. Não, ele não quer conturbar. Mas vamos ver o teu raciocínio aqui. O cara vai a público no momento que o time está voando para dizer sobre corte de gastos. Está desesperado ao ponto de recorrer à imprensa, que obviamente quer algum motivo para aquele assunto. Não. Mustafa é um cara que não liga muito para o holofote, não, viu? Só que ele nos recusa a atender ninguém. Então, eu acredito, ó, pelo que eu conheço, foi o cara da Folha que foi lá bater na porta dele, ele abriu a porta e falou. O que ele fala sempre, tudo que ele falou nesse momento de cortar a grana, ele fala sempre. Não é porque é o momento, é agora. Foi procurado nesse momento. Tá? Então, o cara da Folha sabia o que ele estava fazendo também. Né? Então, não acho que partiu dele. Ele não, para ele, assim, conturbar, não conturbar, aparecer, não aparecer, para ele não faz diferença. O que importa para ele é ter o poder. Esse é o grande barato da vida dele. Diz o Marcelo Castro, o óbvio, o ululante. A solução é a separação do clube social do futebol. Sim. Por que que isso não acontece? Porque para isso precisa ter uma gigantesca alteração no estatuto. E o Mustafa nunca vai deixar isso acontecer. Então, a alteração do estatuto foi feito um grande grupo de discussão nos últimos 3 anos, 4 anos já vai fazer. E nas discussões já foi barrado isso daí. Não. Você quer mudar isso, muda. Quer mudar isso aqui, muda. Vai separar? Não, isso não. Por quê? Porque eles perdem o poder. O que que adianta para o Mustafa ter o controle sobre um clube de bairro de São Paulo? Não é isso que ele quer. Ele quer comandar o Palmeiras, cacete. Então não vai permitir isso. A hora que separar o clube social do futebol, vai ficar tudo lindo para nós, para ele vai ficar uma porcaria. Né? Além de tudo, ele vai ter que comandar um clube deficitário, que sempre recorreu ao futebol para fechar a conta. E é isso que ele quer que volte a acontecer. O que o Maurício poderá fazer quando perceber que errou? Já que você fala que burro, que ele não é burro nem pau mandado. Já, eu falei já, ele pode recompor o grupo do ano passado, chamar o Paulo, se entender, abrir um vinho lá, né, passar a régua no que aconteceu, e aí ele fica forte, porque o Paulo, ele como presidente e o Paulo com o poder de aglutinação que ele tem, eles conseguem fazer alguma coisa. E vai ter pau se isso acontecer. Vai ter pau, mas é o que dá para fazer. Né? Por quê? Porque o Mustafa é forte. Porque o Mustafa é muito forte. Porque ele construiu essa força dele em quase 40 anos. Não foi ontem que ele começou a construir isso. Ele escreveu o estatuto. E ele usou as regras do estatuto que ele escreveu para construir essa base política dele. Que hoje é. Pô, o cara fala assim. Tem 300 conselheiros, 148 vão ser vitalícios. Desses 148 vitalícios, 120 só são vitalícios porque ele quis que fosse. Porque ele foi manipulando as eleições para vitalício. Como é que faz? Me expressei mal, quis dizer que o Nobre parou de frequentar as reuniões do conselho, não o clube. Né? Agora ele foi viajar, cara. Ele se encheu, ele ficou puto, pegou a grana dele, pegou o jatinho dele e ó, vazou. Tá viajando, tá na, ele tirou uma foto na China, na muralha da China, essa semana aí, circulou na internet aí. O cara tá viajando, tá nem aí. Tá puto, tá triste. Não foi votar naquela história da Leila, nem apareceu para votar. Tá puto, cara. Conrado, quando o vitalício morre, outro vitalício entra no lugar ou some uma vaga de vitalício? Não. A cadeira é eterna. Tem 148 cadeiras de vitalício. Morre o vitalício, a cadeira fica vaga. Aí de tempos em tempos tem mais eleição para vitalício. Aí você tem as eleições para vitalício, normalmente você precisa de 120, 130 votos para se eleger. Sem os votos do Mustafa, ninguém se elege. Ninguém chega a vitalício sem os votos dele. Então sempre tem acordo. Aí tem um grupo que faz acordo com o outro, todo mundo vota nesse cara aqui, é um nojo. É um nojo. Eleição para vitalício é uma das coisas mais nojentas que se pode ter no Palmeiras. É, gente. Tudo isso que eu estou falando é resultado de. Eu fui sócio do clube por muitos anos, muito tempo. Mantenho relacionamento ali com o pessoal, principalmente do grupo Fanful, há muito tempo. Continuo, mesmo já não sendo mais sócio do clube. E tento levar até a torcida do Palmeiras todas as informações, porque a gente não acha isso em lugar nenhum, né? Todo esse trabalho só é possível, e não só esse trabalho, mas manter o Verdasco. Então você vê, essas duas últimas colunas fizeram um barulho tremendo, porque é difícil você ter esse nível de informação na imprensa comum. Eles não entendem nada disso. Precisa ter vivência dentro do clube, eles não têm. Então a gente vê até os setoristas, eles se esforçam para conseguir tentar fazer alguma coisa sobre política, mas eles não sabem, eles não têm esse contato que é necessário de anos e anos, né, com as pessoas certas. Gente, esse trabalho só é possível porque eu mantenho o Verdazo no ar e mantenho o Verdazo no ar na raça. Vocês sabem disso. Então volto a falar para vocês. Quem está em condição, quem aprecia o trabalho, quem gosta do trabalho do Verdasco, que patrocine o Verdasco, porque o mercado não patrocina. A gente é combativo, a gente bate de frente com imprensa, com diretor, com todo mundo, né? Com televisão. E o mercado não gosta disso. Então a gente está por conta de nós mesmos. Nós estamos por nossa própria conta. Nós, que eu falo, é torcida do Palmeiras. Então, não estou falando só do Verdasso. Todos as pessoas que atuam na mídia palestrina, a gente depende do apoio da torcida. Então, eu criei um programa de apoio. Você que aprecia o trabalho do Verdasso, eu preciso de 1.000 apoiadores para conseguir ser plenamente independente. E hoje eu estou com 164. Que já é um número extraordinário. São 164 caras que, sabe, põem a mão no bolso todo mês, vão lá e, ó, Conrado, continua o trampo aí que tá legal. Hoje eu tenho que acordar cedo, ir para o escritório, trabalhar, prestar conta para o meu chefe, e nas horas vagas eu consigo dar uma espiada no que está acontecendo, pego um telefone, me informo e digito rapidinho um post para vocês. É, eu quero ter condição para fazer um trabalho decente, um trabalho bacana, como nossa torcida merece, eu preciso de 100% do tempo para conseguir dar muito mais informação, para estar lá dentro de verdade, né, vendo com os meus próprios olhos. E não, sabe, ouvindo, interpretando e passando e só usando a experiência. Então, gente, quem puder, quem acha que o trabalho merece essa recompensa, e o apoio, né, principalmente o apoio para se manter, é www.padrim.com.br/verdasso, tá? www.padrim.com.br/verdasso. Entrem lá e vejam o valor que está de acordo com o que vocês acham que o trabalho merece. É assim que funciona, na transparência. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém vai ficar privado de ter acesso ao conteúdo porque não contribui, mas quem acha que merece é muito bem-vindo e vai saber que é muito importante contar com o apoio de vocês aí para isso, tá? Senhores, Thiago, vá pra puta que te pariu, para de falar de você mesmo, cara. Para, se liga, cara, se liga. Porra, que cara chato. Muito bem, senhor. E é padrinho, tá levando essa patada? E é padrinho, viu, gente? Só pra vocês saberem. Não é porque é padrinho que não leva patada. Leva bonito. Aí ele vai pro grupo do WhatsApp agora se vangloriar que levou a patada. Tá? É isso que acontece. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Passando um pouquinho de 1 hora, né? Agora vai ter trampo. Agora eu vou ter que baixar esse vídeo, transformar o áudio, comprimir o áudio, subir no podcast. Ainda não sei como é que eu vou publicar isso no podcast, mas eu aprendo. Mas como primeira transmissão também com esse formato de podcast, acho que foi bem legal. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês. Vocês fazendo a pergunta é essencial para esse programa ficar interessante, né? Acaba virando um negócio um pouco mais um ping-pong, um negócio mais interativo do que é o melhor do que eu ficar falando aqui 1 hora, blá, blá, blá, blá, blá, sem parar. Né? Pelo menos eu estou falando com vocês. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez, então, pelo prestígio, pelo apoio, pela audiência. E segunda-feira tem mais. Até lá, um abraço para todos. Até!